Disse Jesus: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. Meu pai está indo para o inferno. Um menino estava muito preocupado. Ele se converteu a Cristo há pouco tempo e sabe que o destino daqueles que não creem é severo. Ele chorou muito a Deus, ele chora muito a Deus. Ele chora diante de seu pai, pedindo: pai, se converte, pai. E o seu pai hoje ainda não se converteu. Mas o mandamento de Jesus não é que fiquemos aflitos e ansiosos. O mandamento de Jesus é que descansemos nele, que nos acheguemos a ele. E ele dá uma dica, ele dá um tesouro precioso para guardarmos. Se a gente ficar preocupado, quantos centímetros a gente pode acrescentar à nossa estatura? Nenhum. Quantos fios de cabelo eu posso mudar de cor se eu ficar preocupado e ansioso pensando em mudar o fio de cabelo? Também não consigo tornar um fio de cabelo branco ou preto ou loiro. A morada que esse menino tem não é dele mesmo. Ele reconhece que ele vive no lugar em que Deus o colocou e empresta neste mundo. Esse menino não tem dinheiro, nem trabalha. Ele reconhece que recebe o seu pão de cada dia do Pai dele que está nos céus. E ele também não tem nada, nem a própria vida, mas Cristo vive nele. Como pode então ele se preocupar pela vida dos outros, se nem a própria vida está nas suas mãos? Como ele pode ficar ansioso pelo dia de amanhã, cometendo um pecado contra Cristo? Sim, um pecado, desobedecendo a uma ordem expressa de Deus de não ficar ansioso. Ele precisa ainda compreender que não está nas mãos dele. Está na cabeça dele já esse entendimento, mas ele ainda não descansa em seu coração. Ele acredita que suas próprias forças podem fazer algo. Ele acredita que a sua ansiedade vai ajudar Cristo a fazer alguma coisa. Não. Ele tem que continuar orando. Tem que estar pronto para responder com as palavras doces do Evangelho. O pai dele. Sim, o pai dele. Não vai mudar a situação que ele está indo para o inferno antes de se converter. Mas não vai adiantar. Ele ficará ansioso. E você? Quantas vezes está ansioso pelo dia de amanhã? Por um risco de acidente em algum plano que você tem? Por uma cirurgia que o médico te obrigou a fazer? E talvez medo até de não ter comida para amanhã? Ou de morrer e não deixar nada para seus filhos? Por que tudo isso? Você já descansou em Cristo para a tua salvação eterna, para a glória nos céus? Por que você não consegue descansar no dia a dia? Aproveitar a vida com Cristo. Aproveite a vida com Cristo. E não tenha medo de ficar mal acostumado, porque ela vai durar para sempre.